as mulheres têm por vagina. Você mesmo, você tem. Descrente da caminhada, guiada por uma vela. Sonhei naquela noite e no sonho era ela. Sorrindo na estrada, enfeitando meu destino. Por onde eu passei, essa moça tava comigo. Ela banhou meu corpo com cachaça. Tragou cigarro, cortina de perfume. Rodou a saia, me abraçou e disse assim: receba essa reza e nunca duvide de mim. Tu não dá só. Para cada corpo cansado, para cada destino traçado, existe uma legião, verdadeiras guardiãs, que nos orientam para que a gente não desvie dos nossos sonhos. Eu sou a dona do meu caminho, mas Pombagira é quem me guia. Receba essa reza e quando der me dá uma rosa pra eu enfeitar seu destino, pra eu te deixar mais famosa. Não duvide, eu tomo a frente, você é minha protegida. Pro resto da vida sou sua melhor amiga. Ela apanhou meu corpo com cachaça. Tragou cigarro, cortina de perfume. Rodou a saia, me abraçou e disse assim: receba essa reza e nunca duvide de mim. Tu não dá só, menina. Tu não dá só, mulher. Vai sem olhar pra trás, eu lhe dou beijo, vai na fé. Você só sua bomba, gira o seu caminho de encher. Tu não dá só, menina. Tu não dá só, mulher. Vai sem olhar pra trás, eu lhe dou beijo, vai na fé. Eu sou sua bomba, gira o seu caminho de encher.